972 no solo, a 5 milhas de nível direito, 1219. 1219 torre, 1895, bom pouso. Obrigado. Somos Salvador, bom dia, Rio 5972. Livre táxi via Kilo Pat 3, Rio 5972. Kilo Pat 3, 5972. 970. Torre Salvador, CM6224, aproximação, qual o número 2? CM6224, continue a aproximação, guarda pista livre. Acho que no 093. Tipo 52 no meio, Salvador. 5 milhas para a posição Duna, serviço radar terminado, mantenha nível de voo no 30. Quando passar a posição Duna, vai chamar controle Aracaju, frequência no 20.3, boa noite. Ok, Conde. Ok, agora isso está a 3 milhas para a posição Conde. Então, Conde, está 2 milhas e meia agora para Conde. Pode chamar Aracaju na frequência 1203, então boa noite. Boa noite. Uno 170, reduza para 1709, desça para 3 mil pés, ajuste a altimetro 1013. Reduzido 1170, 3 mil pés. No solo 54, direita 1219. Direita 219, boa noite. 9-7-0. Bom. Check 3, pouso autorizado 1-0, vento 1-3-0, grau 7-9. Vai baixo, tá baixo. Disposto. 1-0-4-1-9-7-0. Partida posição 6 tem o Flomister, confirma, 1970. 1888, agora torre 1-8-95, um pouco. Obrigado, 1895. 1170, desça para 2 mil pés, autorizado o final LS, reporte no localizador estabilizado. 2 mil pés, eu poderia estabilizar o bloco igual ao 1170. Guardando o livro pós gol 1-8-8-8. Golf. Autorizado, a proa de Golf. Desça para 4 mil pés, altímetro 0-3. Olympus, corrijo, Netuno 05. CM6224, sala 5, meia direita, 1219, boa noite. 7 direito, 219, assinar em 6212. Salvador, 3305, centro da informação alfa, autorização para Recife, nível 330, gate 612. Gente, aguarde cópia. 2305. Salvador, o CNN 62 está vibrando. Salvador, boa noite, Gol 1170, estabilizado IRS. Gol 1170, ajusta V3 e agora autorização de pouso. Guardando. Santa 3305, copia? Copia, 3305. Recife 330 autorizado, Aperuísque 58, decola da 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, código transponder 5053. 1888 no solo 59, direita 1219. 19, 1882. Curva direita, Puca Caju é subido, 208 é o controle após, 1895 é a torre, 5053 é o transponder, 3305. Apenas observe que a curva esquerda. Curva esquerda após decolagem, afirma, 3305. Alô, Salvador, Gol 1888, livrou na sua escuta, boa noite. Boa noite, livre táxi até antes da Juliette. Antes da Juliette, Gol 1888. Zero, solo ao 0 no Zulu, direito ao 219. 219, obrigado. 3, pushback, acionamento, 05. Netuno 05, está autorizado, descida para 2000 pés, ajuste de altímetro no 013. Autorizado, final LS, X-Way, reporte no localizador estabilizado, Netuno 05. 1170, livre táxi, via Alfa e Kilo, parte 3, posição. Não, via Alfa e Juliette, posição 03 do parte 1, na minha escuta. Alfa e Juliette, posição 03 na vossa escuta, Gol 1170. Em coordenação com a equipe de solo, autorizado, corrija, em coordenação com a equipe de solo, efetue pushback, chame pronto para o táxi. 305 no 06, pushback acionamento. Tipo de solo, chame pronto para táxi. 305, chama lá. Boa noite, é o 73178, cruza 210. 3178, aciona identificação, chegada a Mari. Desce e mantenha nível de voo 050. 3178. 3178, Alfa. Boa noite, voo no 723, identifique, chegada a Bonf. Desça e mantenha nível de voo 0. Pois desça e mantenha 4 mil pés. Ajuste altímetro 1-0, 1-3. Autorizado, Bonf, voo 9-1-7-2-3. Sassana 6303, o PAB 151, 5 horas e 20, Alterna Galeão. Número 2 no táxi, siga o Embraer 190 da Azul à sua frente. Oceana 6303. Pegasus 6303. Taxi 4488, tá com só um minutinho para os passageiros com 3h20 alterando o material. Livre táxi, ponto de espera no 0, azul 4488. Prossiga, Netuno 05. De encurtar o procedimento e decorar para interceptar mais rápido. Positivo, curva à esquerda, voe agora na proa 180. O Netuno 05, aguarde o último vetor para interceptar o localizador. É, esquerda 180, descendo para 2.3, está bem 13, Netuno 05. 443. POB? 84 agora. Sim, transferência, boa noite. Uma boa. No 170, livre ingresso, portão 03. Livre ingresso, 03, ou 170. 05, 79 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alternando Natal. 10, 4, Natal, 3 e 50, POB? 79. 79, gente. 2224, aciona identificação, chegada à mar e desse manter nível de voo 060, passarei 2224. 060 no mar, 2224. Azul, que a linha? Autorizado alinhar e manter, chané 6313. Solo Salvador, muito boa noite, Azul 5001, autorização para Guarulhos no 3605 da Alfa. Autorizado 360, via Pesolo 10, Bridge, a Pesolo 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive para Guarulhos. Decola da pista 10, curva direita, saída da Eulida, Motiva. Controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95, transponder 5061. A Maria Guarni. Salvador, passando 2224. 224, na escuta para você. Não atrapalharia o ônibus de TAP, senhor, para minimizar o nosso atraso ou para o externo mesmo? Do 61 no transponder, a torre é 1895, controle 208, azul 5001. Correto, chamo pronto pro acionamento depois. Senhor Acoro Broto, azul 5001, na posição 8, obrigado. Autorizado táxi via Indy Alpha, ponto de espera 1-0. Indy Alpha, ponto de espera 1-0. Reporte estabilizado, 3178 nessa prova. 8, esquerda 050, intercepta nessa, descendo para 2000, condições visuais. Oi, Salvador, boa, 4488 na PUCA. Azul 4488, contato radar, sube e mantém o nível 350, mantendo o perfil da saída pública. Solicitou 310, mantendo a pública 4488. Netuno 05, curve agora à esquerda na proa 130 até interceptar o localizador. Esquerda 130 para interceptar o localizador, Netuno 05. Na linha 313, autorizado decolar 10130 graus 0 menos. Decolar 6310. Estabilizado no localizador? Afirmativo do LAC visual. Netuno 05 autorizado aqui no LS, agora vai chamar Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado, bom descanso. Obrigado, bom. Controle Salvador, boa noite, Oxenai 6303. Boa noite, Oxenai 6303, contato radar, sub mantém nível 360, mantém o perfil da cidade. 360, Oxenai 6303. 05, tá no marcador externo, baixado e travado, visual. Netuno 05, continua em aproximação, aguarda a pista livre. Aguardando a pista livre para o Netuno 05. Tá confirmando, está autorizado a alinhar e manter, tá 3305. Firma, agora está autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, dentro no 30 graus com 069, o TAN 3305. Decola no 0305. Zero, frente, TAP, obrigado. Salvador, eu acho que não é da meia, dois, quatro, boa noite novamente. Oceaner 6224, paciente da TES, autoriza para a Cajun. Tente agora de copa. Aguarda 6224. Sobre vetoração, curva esquerda, vou ir na proa 205 até o localizador, vou no 723. Boca transição Caju, controle 120.8, torre 118.95, transponder 5063. Salvador? Esquerda 205, pular, vou no 723. Sim, Matheus. 8 controle 1895 a torre e 5063 a transponder, controle da chanela 62. Correto, chama pronto funcionar. Chama nada, pessoal. Controle, boa noite, 3305. 3305, contato radar, sub, mantenha nível de voo 330. Mantenha a saída PUC e acione o código 5153. 5153 para o 330. Solo Salvador, Rio 5972. Ajante. Para Galeão 320. Autorizado 340 para o Galeão. Autorização padronizada. Via Pesulo 1-0, SMAP, direto Louvito, direto Bravo Bravo Charlie, conforme rota do plano. Decola da pista 1-0, curva direita, saída da Euleda, após Motiva. Controle 120.8, torre 118.95, transponder 5062. Autorizado 340, via Pesulo 10, conforme rota. Saída da El, Leda, Múvita, 195 ao controle, 5062 ao transponder. Da El, Leda, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Afirmativo, Motiva, Rio 5772. Correto, chame para o profissional. Pará. Salvador, 35393 com 66 a bordo. 3 horas e 40 minutos de autonomia, alterna Recife, está pronto para o táxi. Autorizado táxi, SAT 3, Indy Alpha, ponto de espera 10, TRIP 5393 no ponto de espera transferência. SAT 3, Indy Alpha, TRIP 5393, no ponto de espera transfere torre 1895. Do 4488, chama o centro Recife, frequência 12085, alterne 125.45. 2625254548, uma boa. Boa noite. 3178. 3178, torre 1895, se autorizar a finalizar. Obrigado, 1895, até amanhã. Até amanhã. Oi, Salvador, boa noite. O Papa Romeu Charlie TX transfere paciente da Alfa Cruza 210. Boa noite, Papa Romeu Charlie Serra Eco. Aciona identificação, chegada Mari. Vê se mantém a nível de voo 050. Gente, na Mari para o 050, Papa Romeu Charlie TX. Gol no 723, desça para 2000 pés. Ajuste altímetro no 013. 2013, gol no 723. Boa noite, TRIP 55 no 5, acione a identificação. Caramba, 3178, pouso autorizado no 0, vento no 30 graus, meia dúzia de nós. Repouso no 0, 3178. 55 515, contato radar, 67 milhas nordeste de Salvador, está sob vigilância, mantém 140 na Pura de Bonf, reporte no ideal de descida, trip 515. Gol 1723 para interceptar o localizador, curva da esquerda na Pura 150. Para 2000 pés, ajuste 1013, está autorizado final LS, reporte estabilizado. Gol 1723. Esquerda, Pura 150, 2000, reporte estabilizado, gol 230. Passaredo 2224, desce para 3000 pés, altímetro 1013. 3000 padrão, 2223. Oxenem 6303, está autorizado voar direto bridge. Direto bridge, obrigado, 6303. 3305, chame o centro Recife, frequência 12685, alterne 12545. 2685, boa noite. Boa noite. Oxenem 6303, chame o centro Recife, frequência 12251, alterne 133.95. Oxenem 6303. Confirma a meta, não sei se. Chame agora o centro Recife. A frequência primária é 12251 e a secundária 13395. Recife agora 1251, até 13395, boa semana. Boa noite. Boa noite, então vamos. Dentro do 224, dentro para 2000 pés, está autorizado LS, reporte no localizador estabilizado. 2000, chama estabilizado, Fuselock 2224. Papá Romeu, Charlie Serra Eco, desce e mantenha 4000 pés. Charlie Serra Eco, desce para 4000. 5393, agiliza a manobra, para decolar 5 autorizar. 7393. LS agora com a torre 1895, bom pouso. 1895, uma boa, tchau. Tan 3178, solos 20, direita 1219, boa noite. Direita 219, boa, Tan 3178. Salvador, uma boa, Tan 3178, livrando essas coisas. 5393, decolagem autorizada, pista 0, vento 130 graus, 059. Deu decolagem 3193. Altar 3178, livre táxi até antes da Juliette. 3178. Desculpa a frequência da torre por 23. Tudo 8, decimal 95. 1895, tchau. Salvador, no gol no 8, 1785. Pula 723. Posição 08. Autorizado, chame para o táxi. Leia depois, chamará para o táxi 5001 da Azul. Salvador, muito boa noite, o gol 1134, sentido da Alfa, quando possível, senhor, autorização Maceió, nível 350. 1134, aguarde copo. Você escuta aguardando no 1134. Passaredo DD-4, 3 milhas para externa, autorizado final LS, agora com a torre 1895, composto. 1895, boa. Controle Salvador, bom dia, TP 5393, cruzando 1500 pés, acendendo 90, saída Cuca na sua escuta. Boa noite, TP 5393, contato radar, suba e mantenha nível 190, mantenha a saída Cuca. 190, cumprida a Cuca, TP 5393. Bono 134, autorizado para Maceió, nível 370, via Peruísque 58, Orago, para direto, decola da pista 10, curva esquerda. Saída Puca, transição Caju, controle 120.8, torre 18.95, transponder 5071. Foi autorizado Salvador, retificando, Salvador, Maceió, nível de voo 350, via rota do plano, no Peruísque 58, Orago após direto, decola da 10, primeira curva à esquerda, Puca Caju, controle para N208, o torre 1895, aciona 5071 no transponder, o gol, 1134. Correto, chame pronto para acionar. 1134. Solo gol 1134, só confirmando o seu nível 350, correto? 370. 370, obrigado. Solo gol 9250, autorização Recife. Gol 9250, autorizado para Recife, nível 490, direto. Aqui tem Aron Aru. Mas corrija aí para Upper Whisk 58, decola da pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 120.8, torre 18.95, transponda 5065. P2224, check trem, pouso autorizado 10, vento 30 graus, 0.5. Baixado e travado, nível pouso 2223. Controle 2895 a torre, 5065 é o transponder, gol 9250. Correto, chame pronto para acionar. Chama gol 9201, está com 103 a bordo, 3 horas e 50 alternado em Ribeirão Preto. Som 13 a bordo, Ribeirão Preto, a autonomia? 3,50. Ciente, portão 08, autorizado táxi, contornando pátio 1 na esquerda, e alta no ponto de espera transferência. Transfere no ponto de espera da 0, via alfa, tá livre, táxi, 0, obrigado. Solo com 1723, boa noite. Boa noite, livre táxi até antes da Juliette, dê passagem ao 37 da companhia, em sentido contrário, após prossiga por 09. Ok, vai dar passagem para a companhia, tá, da companhia e depois você vai para 09, eu vou no 723, né? É, digo, a Embraer 190 da Azul que está saindo no Pátio 1. Dê passagem o mesmo, após livre ingresso para 09, gol 9723. Assim, então a Embraer da Azul, graças. Solo aos 26, direita 1219. Direita 2224. Livre táxi, Pat 3, passarelo 2224. Solo Salvador é o Rio 5972, para pushback acionamento. Rio 5972, para o push acionar. Assim que o ATR-72 da Passaredo estacionar aí no pátio 3, está autorizado seu posto e coordene com a equipe de solo. nós estamos já na posição 10, na última, confirme. É porque eu estou sem a informação aqui de qual é o posicionamento do passaredo. Vamos aguardar ele estacionar aí para eu verificar. 5-5-5, desse mantenha o nível de voo 060 inicialmente. 060, 5-5-5. Controle Salvador, 5-5-5-5-5-5 com a posição pelo ou posição Duna que está presente. Antes do Rio, passarei pelo 2-2-2-4, encostado agora no ponto. Confirme? Já está no ponto aqui, passarei, antes do Rio. Gente. O Rio, o passarete está estacionando aí, seu lado esquerdo, é, então inicia o post, chama o pronto para trás. Iniciando o pushback, o 5972. CLS, reporte no localizador estabilizado, gol no 868. É, 2000 pés, estabilizado LS, reportará gol no 868. Salvador, boa noite, o Papa Romeu Charles já entrou na final com campo à vista. Lenny Guia Down em Lápis. Justo 1-0-1-3 agora a pista livre, o Charles e a Eco. 7-1-3 aguardando pista livre. O Torre, o Charles e a Eco solicita o cancelamento para se divisar para a pista no 7. Cancelado as 2-9, autorizado base pela direita, então no 7 reporta final, Charlie Serreco. Charlie, 7 reporta final. Azul, 5001, decolado aos 3-0, controle no 208. 208, obrigado. Controle Salvador, muito boa noite, o Azul 5001 da cola na Dael, transfere. Azul 5001, contato radar, submantenha nível 360, voa Dael. Sobe mantenha o 360 da presente e voa Dael, o Azul 5001. Controle 35393, possibilidade de coordenar com o setor adjacente, possibilidade de voarmos direto Recife? Ok, vou coordenar, só um minuto. Obrigado. Autorizado, chama pronto pro táxi. Gol 9250. Autorizado, chama táxi 9250. Está presente Boa Recife, 35393. Cinco reduza para 210, nós. 210, nós, 5-5-5. No final da 17, baixado, checado, o Papa Romeu Charles é eco. O Salvador, o Chanel 624, posição 01 no pushback somente. É o Chanel 62124? Afirmo, 6224. aguarde. Aguardando, 624. Gol 9250, aguarde para início de push. Apesar de ter sido autorizado, aguarde novamente. Já que não iniciou, mantenha a posição. Estava iniciando agora, estava empurrando agora na frente do diário. E a posição? Mantém a posição. Gente, teria um chamado pra gente? Uns 2 minutos. Ah, tá aqui, que tava puxando agora, vai voltar um pouquinho aqui então. Não, pode ficar aí nessa. Você recuou só um pouquinho, 1, 2, 3 metros, não vai interferir não. Ah, tá aqui, tá bacana. Para o táxi, o Rio 5972, está com 04 POB, 2 horas e 28 minutos de autonomia, alternando Guarulhos. Autorizado táxi em frente, segunda direita, Índia Alfa, transferência no ponto de espera, Rio 5972. Direito táxi na segunda direita, 5972. Salvador, Rio 9890, para a cópia, Guarulhos. Rio 9890, ciente, aguarde cópia. Para sequenciamento, vou na proa 220. Proa 220, limite é a radial. Corrijo, a magnética 101 no de cima. Proa 220, limitado pelo Magnético 100 de cima. Confirme. Após o Rio passar, está autorizado o 9250 acertar o push? Firmo, estará autorizado. Ok. Sinos pro Gol 868. Ponte localizador, 868. Você pode ir lá pro de Simbra? Autorizado. Autorizado, 868. Pode descer 1700, se eu for referência. São 01. Se tiver 2. 555 no 5, desça para 2000 pés, para interceptar o localizador, curva esquerda pro 140. Ajuste 1013, 5515. 5515, Salvador. Na escuta, prossiga, 5515. Para interceptar o localizador agora, proa 130. Desça para 2000 pés, 1013, o ajuste, reporte estabilizado. Ciente para 130, para o ILS, a porta estabilizada, 5515. Desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3. 2000 pés, 5 no 5. Azul 5001, chame Recife, frequência 1251, alterne 133395. Na Recife 251, alterna 3395, Azul 5001. Muito boa noite, 662-12-2. Fechando 662-12, acione identificação, chegada a Mari, desça para 4000 pés, ajuste de altímetro, 1003. 4000 da Mari, 1003, é o que você vai direto de ITAP, Rodolfo? ITAP está autorizado, 62-12. ITAP, 62-12. Autorizado, passando sempre com 968, visual. Torre 1-895, 968, bom pulo. 2-5, obrigado, Marante. Salvador, 3555, está autorizado no localizador. 515, está autorizado final LS, chame a torre Salvador em 1-895, tem um bom pulo. 1-895, 5555. Repórter do Baixado Travado? Já, Baixado Travado. Vento no 30 grau 079, pouso autorizado no 0, gol 1868. Quebre pouso na 10, gol 1868. Salvador, boa noite, 3555, está autorizado no localizador. 355, chamou a torre? Afirmativo, chamou a torre, está estabilizado no localizador. Alno 0. Ajusta 1-0, 1-3, reporta abaixado de travado, 355-5. Posso agarrar abaixado de travado, 55-5. Rio 5972, decolado aos 37, controle 208. 208, boa noite, 5972. Boa. Bridge, apresolou no 6, Bravo Hotel Zulu, direto Trive e direto Poços, conforme rota do plano. Decola da 1-0, curva direita, saída da El Leda, Motiva. Controle 1-20-8, torre 1-8-95, transponda 5070. Controle 120.8, transponda 5070. A transição será Motiva, ou posição Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa. Olá, Salvador, Chanel 6224, com 97 a bordo, 2 horas de autonomia, atendendo o Recife, contato. Autorizado táxi, Indy Alpha, transferência no ponto de espera ao Chanel 6224. Indy Alpha no ponto de espera, 6295-6224. Gol 9250 no ponto de espera, transfira para a torre, bom voo. Espera a torre, ponto de espera, 2995. Obrigado, boa noite. No 9250. Boa noite. Fala, boa noite, Livre Nando, sua escuta no 868. Boa noite, Livre Táxi, posição 01 do Fat Uno, gol no 868. Posição 01 na sua escuta no 868. Salvador, boa noite, Chanel 6224, espera 1-0, pronto. Chanel 6224, boa noite, pouso da TR na final, linha mantendo 0. Pouso 0 na V na final, a linha mantendo 0, Chanel 6224. Salvador, boa noite novamente, gol no 1-3-4, posição é a 4, fechamento de estacionamento. 1-1-3-4, assim que o Boeing 737 da companhia passar sua cauda, autorizado, chame para o táxi. Boa 09 da companhia, cauda, autorizado, por estacionamento, gol no 1-3-4. Cinco, solo, aos 4 da direita, no 209. CF, Tiger 5525, vai liberar na próxima liga, te chamando o Salão 219. Assim que o ATR-72 da Trip estacionar aí na posição 04, estará autorizado seu posto de acionamento, reporte para o táxi, Rio 9890. Ali após a rolagem do Avianca. Após a Avianca, ali mantém, 9250. Xalé 6224, decolar 244, controle 208 da viagem. 208, obrigado, vamos fora. Controle Xalé, Xalé 6224, decolar, cruzando 1300, Fuca Cajão. Boa noite, Xalé 6224, contato radar, submantenha nível de voo 190, mantenha o perfil da saída Fuca. Mantendo o perfil, só mantém 190, Xalé 6224. Com 972, chame agora o centro Recife, frequência 125-1, alterne 133-95, Rio 5272, boa noite. 125-1-133-95, é o Rio 5972, uma boa noite. Só o motivo da espera devido à aeronave decolar frente, perfil com flutuante, já será autorizado. Estou na guarda, 9250. Gol 1134 para o táxi, autonomia 0200, alternando Aracaju, temos 103 a bordo. 0200, POB e alternativa? Temos 103, 103 passageiros, alternando Aracaju. Gente, livre táxi, ponto de espera 10, gol 1134. Autorizado táxi, ponto de espera da 10, gol 1134. 5-0, decolagem autorizada, 1-0, vento 1-40 graus, meia dúzia de nós. Entrada na 0, igual 9-2-5-0. Salvador, boa noite, gol no 1-34, ponto de espera da 1-0, pronto. Gol no 1-34, ali mantém pistola 0. Ali mantém 1-0, no 1-34. Decolada 47, controle 1208. 208, boa noite. Preciso gol 9250. Gol 9250, contato no radar, se vou manter a nível de voo 410, manter o perfil da saída pouca. Mantendo o perfil da saída 410. Gol 1, aliás, 9250. Ela é 6224, Recife autoriza direto a Aracaju. Direto a Aracaju, 6224. Decolagem autorizada 90, vento 140 graus, 0 menos. Gente, autorizada, decolagem 90, gol 934. Ok, 3 a bordo, Galeão, autonomia. Livre táxi de Alfa, ponto de espera no zero, Rio 98 no zero. Outra transmissão aí, acho que vocês estão mudando de tripulante aí, na segunda transmissão tá ficando baixo. Agora foi, então, agora foi 5x5, quando o outro, acho que vocês estão tocando, né, tá ficando, tá sendo transmitido baixo. Adiante. 1208, bom 934, boa noite. Sim. Freire Salvador, boa noite, gol 934, passa mil pés. Boa noite, gol 1134, contato radar, submantenha nível de voo 370, mantenha o perfil da saída pública. 370, mantendo o perfil, gol 1134. Gol 9098, identifique, chegada MAG. E desse mantenha 4 mil pés, altímetro no 013. Status autorizado. 6212 estabilizado. 6212 autorizado, final LS, agora Sul de Salvador, frequência 1895. 1895, 6212. Aqui está. Conforme rota do plano. Decola da 1-0, curva direita, saída arbor, transição elétrica. Controle 1-2-0, decima 8, torre 1-8, decima 9-5, transponder 5-0-4-0. Autorizado 1-8-0, decola da 10, com curva direita, saída arbor elétrica, controle 2-0-8, 5-0-4-0, e após o direto ao reto, chame pronto para acionamento. É, após conquista faz Guarulhos, né? Passaria do 228. Após conquista faz Guarulhos? Não, negativo, senhor. Eu disse que faz conquista. Ah, tá. Não tá voltando mais para Salvador, então, também não.